Um caso de amor assim. Uma noite parece chegar ao fim. Como amanhece, o sol vem beijar seus lábios em silêncio. Esse mistério em você que me faz. We'll be right back.